dizer que este álcool que desce me engrandece demais. No fim da noite eu te chamo e não quero mais ninguém. Meu bem, hey, hey, hey, hey. Quanto mais eu bebo, mais eu fico só. Ai, ai, ai, ai. Todos teus problemas eu já sei de cor. Yeah, yeah. Quero dizer que este álcool que desce me entorpece demais. É o fim da noite, todos meus amigos me deixaram para trás. Meu bem, meu bem, meu bem. Yeah, yeah. Quanto mais eu bebo, mais eu fico só. Ai, ai, ai, ai. Todos teus problemas eu já sei de cor. Eu não quero mais beber assim. Não quero mais, não. Quanto mais eu bebo, mais eu fico só. Ah, yeah. Todos teus problemas eu já sei de cor.